2, solo 5 meio direito, 219, solo. 9, voo 2, obrigado. Azul 4107, controle Salvador, FNV, iniciação desse avião, chegada a mar para o nível de voo 050, ajuste altímetro 1013. Aqui 213, descendo o dia até o 050, para 507. Boa noite, 228, Bruno. 228, táxi de Alfa, Porte Vista Juliette. Alfa, Bom, 228 Juliette, é bom até 1-2. É bom até 1-2. Azul 4107, vai efetuar a RNAV? Afirmo. Voo Serravita 366, autorizado descida para 2500 pés, o ajuste padrão, reporta na final. 366, 2500, padrão, pode manter a expedição? A critério do comandante. Excelente, obrigado. Hello, Salvador Novo, Air Portugal 024, request to push and start, standing 11. Approve push and start, come ready to take, so Air Portugal 024. Push and start, I will call you ready for take. Estabilizados, Zoco 10, 4107. 4107, Torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. Obrigado, bom trabalho. Salvador, boa noite, 4107, a 3 milhas do 372. Fechou o azul 4107, autorizado por destino 0, vento 100 graus, 109. Aquele me pousa no 0, 4107. Boa noite, 1592, aciona identificação, desce via chegada mar em nível de voo 050, confirme intenção RNAV e NDB Zulu. Teste autorizado a presente, o Serra Vitor 366. Vai manter a prova, participando o 1592 informar a experiência, pode ser igual ao 66. Positivo. 4107, solo aos 11, direito 219, solo. 219, 4107. Azul 4107, Alfa Kilo Pátio 3, até o Sargador. Alfa Kilo Pátio 3, 4107. Capital 064, Brinkman, Texas. Capital 084, Project Taxi, vai a Minneapolis and Taxi a Índia. Hold short from 310, maintain position, call tower 118-195, 281013. Main apron and India for holding point runway 10, tower 118-195, 281013. Air Capital 02. 592, cruzando 80, descida está autorizada para 2.500 pés, ajuste padrão, autorizada final RENAV, reporte na final. Show 2.500 pés, reportará estabilizada a final do RENAV, voo 592. Portugal 024 and holding point runway 10 ready for departure. Portugal 024, you are clear. So line up and take off runway 10. Wind 082, wind on the knot. 024, line up and take off runway 10. Copy wind information. Portugal 024. Airport Portugal 024, Airborne. Airborne 20, 20, call now 198. 198, buenoite, obrigado, Portugal 024. Roach, buenoite, Portugal 024, on Momo departure, and we are crossing 1,800 feet. We will be unable to maintain flight level 110 at DME 15. Airport 0024, radio contact on the call, flight to level 330 at your discretion. Airport 024, Momo departure. Flight level 330 at your discretion at Momo departure, Airport 024. Voo 952 completa final, chama a torre, 118, decimal 95, bom pouso. 189, 592, obrigado. comandou, boa noite, Gol Norte 592, estabilizado o procedimento RNAV, pistão a zero, machado travado. Gol 592, autorizado o pouso, machado zero, vento 080 graus, 1 a 0 mais. 592, sim. F-12024, requesting when possible that X position D loop. Stand by one, please. Standing by. Colono 592, solo de 2,6, direito 2,1. Salvador, boa noite, Golf 5 nas 3. F-Cidal 024, we would request that I can move from red position. F-Cidal 024, do you read? 5-5, stand by. I will talk to Hip Center. Okay, so talk. Thank you. Airport 024, Hip Center, clear to fly direct to Magno position. Even better, direct to Magno position. Magno position. Now, 024. 3520, bom dia, atendendo dedicação, desce via chegada mar em nível de voo 050. Airport 0024, call now, receive standard frequency 126.85, if unable, 125.845, bye-bye. 126.85, if unable, 125.845. Muito obrigado, boa noite. Air Portugal 084. 3520 cruzando 70, autorizado descida até 2500 pés, ajuste padrão. É, confirmando, irá efetuar a RNAV. RNAV. Apresente Serra Vitor 366, reporta na final. Ok, 366, final, estabilizado, sendo 2013 para 2500 pés. Confia? Estabilizado. B3520, completa final, chama a torre 1 no 8, decimal 95, composto. 1295, né? Daqui a pouco. Salvador, bom dia, B3520. 3520, informe trem checado, sinal que estamos dentro. Baixando gravata 3520. 3520, autorizado pouso, pistola 0, vento 080 graus, 10 nós. 080 com 10, autorizado pouso, pista 10 para 3520. Boa noite, da 3520. Da 3520, Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, portão 11, da 3520. Alfa 112, aciona identificação, desce via chegada mar e nível de voo 050. Mar 050, está confirmando o RNAV 010. Pode ser o RNAV ou o NDB Zulu, a critério do comandante.